Saída, procurando a solução, procurando meio de vida, procurando minha salvação. Nesse mundo perdido, aonde eu vivo perdido, com tanta morte, assassino, com preconceito, racismo, com falsidade e cinismo. Se a paz é o seu sonho, então continue dormindo. É hora do pesadelo, vê se acorda parceiro. Você pede coisas boas, mas que só vem é desespero, desemprego. Mais uma vez pra tu vazio, você reza pra seu Deus pra ele trazer o dinheiro. Sua fé, sua esperança é tudo que você tem. Olha para o céu e vê se diz amém. Pra mim não tá tudo bem, o povo tá se matando. O cristão olhou pra mim e disse que Deus está voltando. E eu pergunto quando, e eu pergunto quando, até quando, até quando vai? Regressiva, o pai que tem 7 filhos com a sua própria filha. Irmão que mata o próprio irmão por querer de outra torcida. Será que é o amor ou é o respeito que não tem família? Inveja é a ferida, dinheiro da partida. Justiça abafa o caso e abre a porta da saída. Sistema é cruel, não vou ser o próximo réu. Dinheiro é só papel, quem não tem é clique e cléu. Rapadura não é mel, venha sentir o gosto do fel. Tô vivendo meu presente como se fosse o passado. Meu futuro é a morte como um cachorro abandonado. Vai colher o que plantou, minha revolta, meu terror, meu ódio, a minha dor. Mesmo assim eu tô vivendo e sobrevivendo, e sobrevivendo, e sobrevivendo. Rapaz, nessa selva de pedras, vagabundo, vai.